quebrada ao contemplar a tua face. Sinto que bem perto estás-me, cada dia sinto teu cuidar. Meu coração quebrado está ao contemplar a tua face. Sinto que bem perto estás-me, cada dia sinto teu cuidar. Quero em alta voz louvar-te por tudo que és em mim. Agora venho render-te graça, glorificar teu nome. Tu és digno de louvor. Somente teu, tu és digno de louvor, minha vida eu te adoro. Toca-me, usa-me, quero ser somente. Digno de louvor, minha vida.